Fecheiro 44, página 433. Capítulo 33. Tesouro enterrado. Pareces um babuíno, comentei. Sim, e o que é isso? Apesar do gelado ar outonal que entrava pela janela semiaberta, Jamie atirou a camisa para um montão de roupa sem qualquer mostra de incómodo. Depois espreguiçou-se com prazer, completamente nu. Meu Deus, como é bom não estar em cima de um cavalo. Melhor ainda dormir numa cama verdadeira, em vez de o fazer nos urzais. Voltei-me sobre mim mesma, desfrutando o calor dos pesados cobertores e o relaxamento dos músculos na inefável suavidade do colchão de penas de ganso. Queres dizer-me que é um babuíno? Insistiu Jamie. Ou disseste-o só por dizer? Um babuíno? Expliquei, apreciando o espetáculo que me ofereciam as suas costas musculadas enquanto se lavava. É um macaco, grande com o rabo vermelho. Resfolegou a rir e quase se engasgou. Bem, a tua capacidade de observação é espantosa, Sassenach. E passou cuidadosamente as mãos pelo rabo, ainda inflamado. Há 30 anos que ninguém me açoitava. Já me tinha esquecido de como era. E pensar que o jovem Ian te atribuía um rabo tão duro quanto o couro dos arreios, exclamei divertida. Achas que valeu a pena? Sim, respondeu com despreocupação, deslizando para o meu lado. O seu corpo estava frio e rijo como o mármore. Lancei um grito, mas deixei-me atrair contra o seu peito sem protestar. Caramba, como estás quente! Aproxima-te mais, pode ser? Colocou as pernas entre as minhas. Sim, sei que valeu a pena. Podes fazer esse miúdo desmaiar a golpes, como me fez o seu pai mais de uma vez, que apenas conseguirás fortalecer a sua decisão de fugir à primeira oportunidade. Mas para não repetir algo assim, será capaz de caminhar sobre brasas. Falava com segurança e pareceu-me ter razão. O jovem Ian tinha recebido a absolvição de seus pais, sob a forma de um beijo materno e um breve abraço do pai. Depois retirou-se para a cama com um punhado de bolos, sem dúvida para pensar sobre as curiosas consequências de desobedecer. Jamie também tinha sido absolvido com beijos. Suspeitei que isso lhe importava mais do que os efeitos da sua atuação sobre o sobrinho. Ao menos a Jenny e o Ian já não estão aborrecidos contigo, observei. Não, na realidade, não creio que os tivessem muito. Só que não sabiam o que fazer com o rapaz, explicou. Os Frasers são teimosos, não são? Comentei sorrindo. Riu-se entre dentes. É verdade. O jovem Ian pode parecer-se com os Murray, mas tem a índole dos Frasers. E contra a teimosia não servem gritos nem surras, isso só os deixa mais obstinados. Terei isso em conta, disse eu. A Dorcas disse-me que muitos cavalheiros pagam bem pelo privilégio de receber uma surra no bordel. Diz que isso os estimula. Jamie soltou um resmungo. A sério? Suponho que seja verdade, se ela o diz, mas não entendo. Se queres a minha opinião, há maneiras bem mais agradáveis de conseguir uma ereção. Por outro lado, disse, tentando ser justo, talvez não seja o mesmo receber surras de uma moça bonita, ou do pai, ou do sobrinho. Talvez. Queres tentar um dia destes? Não, disse ele um pouco ofegante. A mão dele procurou a abertura da minha camisa, soltando o laço. Deitou-se então de costas, erguendo-me de súbito, como se eu não pesasse nada, e pousando-me em cima dele. Com um dedo fez deslizar a minha camisa pelos ombros, e os meus mamilos acordaram como se tivessem sido tocados pelo ar gelado. Sorriu-me, com os olhos mais oblíquos do que o costume, semicerrados, como os de um gato sonolento, e o calor das suas mãos envolveu-me os peitos. Certamente ocorrem-me coisas mais agradáveis. A ti, não? A vela tinha-se consumido. O fogo quase se extinguira na lareira e a pálida luz das estrelas penetrava pela janela embaciada. Os meus olhos estavam tão acostumados à escuridão que não tiveram de se adaptar para que eu pudesse identificar os pormenores daquela divisão. O jarro e a bacia de porcelana, o quadro bordado na parede e a trouxa de roupa de Jamie no tamborete junto à cama. Jamie também era claramente visível. Os cobertores aos pés, o peito dele brilhando levemente do esforço. Admirei o longo declive da sua barriga, onde pequenas espirais ruivas de cabelo contrastavam com a pele branca. Não pude evitar tocar-lhe, percorrendo-lhe as poderosas costelas que davam forma ao seu torso. Que belo! Murmurei. É tão bom ter um corpo de homem que possa tocar. Ainda te agrada? Perguntou entre tímido e satisfeito. Rodeou-me os ombros com um braço para me acariciar o cabelo. Sim. Era algo de que não tinha sentido falta conscientemente, mas agora voltava a recordar esse prazer. A intimidade em que o corpo do homem nos é tão acessível como o nosso próprio corpo. Como se essas formas alheias fossem de repente um prolongamento dos nossos próprios membros. Passei a mão pelo declive da sua barriga até à suave saliência da anca e do músculo da coxa e detive-me no ninho ruivo entre as suas coxas. Meu Deus, és uma criatura peluda maravilhosa, disse eu. Inclusive é aqui. E fiz deslizar a minha mão pela curva da sua coxa. E ele abriu as pernas, obsequiosamente, deixando-me tocar nos grossos caracóis ruivos. Ah, pois, ainda ninguém tentou caçar-me para ficar com o meu pelo, disse. Com as mãos arrepanhou-me as nádegas e um polegar largo percorreu gentilmente essa superfície redonda. Colocou um braço atrás da cabeça e ficou a admirar languidamente toda a extensão do meu corpo. A ti não valia muito a pena tirar-te a pele, Sassenach. Espero bem que não. Movi-me ligeiramente para permitir as suas explorações, apreciando o calor das suas mãos nas minhas costas. Alguma vez viste um ramo que fica muito tempo debaixo de água? Perguntou. Um dedo percorreu-me ao de leve a coluna, causando um pele de galinha. Fica com pequeníssimas bolhas, centenas, milhares, milhões de bolinhas. Parece coberto de um orvalho prateado. Os seus dedos pentearam as costelas, os braços, as costas e pequeníssimos pelos levantaram-se, sobressaltados pelo seu toque. É como se parece a tua pele, Sassenach, disse quase num sussurro, nua e suave, mergulhada em prata. Ficámos em silêncio por alguns momentos, escutando o gotejar da chuva. O ar frio do outono corria pelo quarto, misturando-se com o calor fumegante do fogo. Ele deitou-se de lado, de costas para mim, e subiu a colcha para nos aconchegar. Observei as leves linhas das cicatrizes que lhe entrecruzavam os ombros. Noutros tempos, conhecera aquelas marcas tão bem que podia percorrê-las de olhos fechados com os dedos. Agora tinha ali uma fina curva, em forma de meia-lua que não me era familiar, e um corte em diagonal que antes não existia. Sinais de um passado violento que eu não tinha compartilhado. Percorri a meia-lua em toda a sua longitude. Foste perseguido? Perguntei. Moveu ligeiramente um ombro sem chegar a encolhê-lo. De vez em quando. Há pouco tempo? Respirou lentamente antes de responder. Sim, creio que sim. Baixei os dedos pelo corte em diagonal. Tinha sido um corte profundo, ainda que estivesse bem cicatrizado. A linha seguia nítida sob as polpas dos meus dedos. Sabes por quem? Não. Fechou a mão sobre a minha, que estava apoiada no meu ventre. Mas creio saber porquê. Na casa reinava um grande silêncio. Faltava a maioria dos filhos e netos. Só restavam os serviçais nos seus quartos longínquos, atrás da cozinha. Ian e Jenny, no outro extremo do corredor, e o jovem Ian, no piso de cima. Todos dormiam. Era como se estivéssemos sozinhos no fim do mundo, pois tanto Edimburgo como a Baía dos Contrabandistas pareciam lugares muito distantes. Recordas-te que, depois da queda de Stirling, pouco antes de Culloden, falou-se muito de uma certa quantidade de ouro que vinha de França? Enviado por Luís? Sim, mas ele não o enviou. Correram sempre rumores. Ouro de França, navios de Espanha, armas da Holanda. Mas nada se comprovou. Oh, alguma coisa deve ter havido. Ainda que não enviada por Luís. Mas na altura ninguém sabia. Falou-me então do seu encontro com o moribundo Duncan Kerr e da sua mensagem sussurrada no sótão da pousada, sob o olhar vigilante do oficial inglês. Duncan tinha febre, mas não delirava. Sabia que estava a morrer e sabia quem eu era. A sua única possibilidade de contar a alguém de confiança, e contou-me. Focas e bruxas brancas? Repeti eu. Francamente, parece uma charada. E tu percebeste? Não tudo, admitiu. Não faço ideia de quem era a bruxa branca. De início pensei que se referia a ti, Sassenach, e quase que se me parou o coração ao escutá-lo. Apertou-me a mão, sorrindo com melancolia. De repente achei que algo podia ter corrido mal, que talvez não estivesses com Frank no teu lugar de origem, mas em França. Passou-me pela cabeça todo o tipo de loucuras. Quem me dera que tivesse sido assim, sussurrei. Comigo na prisão? E a Briana? Que idade teria? Uns 10 anos? Não, não desperdices o teu tempo com arrependimentos, Sassenach. Agora estás aqui e não voltarás a deixar-me. Deu-me um beijo na testa. Depois retomou o relato. Eu ignorava de onde provinha o ouro, mas compreendi que ele me estava a dizer onde se encontrava e porquê. Pertencia ao príncipe Tiarlach. Fora-lhe enviado. E isso, das focas, levantou um pouco a cabeça para olhar pela janela, onde uma roseira desenhava sombras sobre o vidro. Quando a minha mãe fugiu de Léor, o povo dizia que ela tinha ido viver com as focas. Só porque a criada que vira o meu pai dissera que ele parecia uma grande foca que tivesse abandonado a pele para caminhar em terra como um homem. E era verdade. Jamie, sorrindo, passou uma mão pela densa cabeleira. Ele tinha o cabelo farto como o meu, mas negro como as vis. À luz, brilhava como se estivesse molhado. Movia-se com celeridade, deslizando como uma foca na água. De repente encolheu os ombros, como se afastasse a lembrança do seu pai. Bem, continuando. Quando Duncan Kerr mencionou o nome Ellen, compreendi que se referia à minha mãe. Era um sinal de que ele sabia o meu nome, sabia quem eu era. Não estava a delirar, por mais estranho que tudo soasse. Sabendo isso, voltou a encolher os ombros. Segundo o inglês, o Duncan tinha aparecido próximo da costa. Ali há centenas de ilhéus e rochas, mas as focas vivem num só ponto, no extremo das terras dos Mackenzie, para lá de Coigar. E foste até lá? Sim, suspirou profundamente. Não teria fugido da prisão se não tivesse pensado que essa história podia estar relacionada contigo, Sassenach. Fugir não era difícil. Os prisioneiros eram muitas vezes levados em pequenos grupos para o exterior para cortarem turfa, que proporcionava o aquecimento da prisão, ou partirem pedra para as reparações do muro. Para um homem que conhecesse bem a urze, desaparecer teria sido fácil. Nesse dia, pedira para fazer uma pausa no trabalho querendo aliviar os intestinos. O guarda olhara para o outro lado para lhe dar privacidade. E quando voltara a olhar, não vislumbrou mais do que um campo deserto. E de Jamie Fraser, nem sinal. Como vês, era tão fácil quanto isto. Mas os homens raras vezes o tentaram, explicou. Nenhum de nós era da zona de Ardsmuir. E em todo o caso, nenhum de nós ficava muito tempo fora da prisão. O Duque de Cumberland e os seus homens tinham feito um bom trabalho, tal como disse um contemporâneo ao avaliar os seus feitos pouco depois. Criou um deserto e chamou-lhe paz. Na verdade, qualquer prisioneiro que escapasse de Ardsmuir encontrar-se-ia realmente só, sem clã nem amigos que o socorressem. Jamie sabia que o comandante inglês não demoraria a adivinhar para onde ele ia, organizando logo de seguida uma patrulha para o perseguir. Por outro lado, naquele remoto setor do reino não havia bons caminhos. Uma pessoa conhecedora da região que viajasse a pé levaria vantagem sobre perseguidores, forasteiros e a cavalo. Escapou a meio da tarde. E caminhou durante toda a noite, orientando-se pelas estrelas, chegando à costa cerca do amanhecer do dia seguinte. O refúgio das focas é muito conhecido entre os Mackenzie. Eu tinha estado ali uma vez, com o Dougal. Segundo a interpretação que Jamie fizera do relato de Duncan, o tesouro estaria na terceira ilha, a mais afastada da costa. Ali a rocha estava desgastada. Ao aproximar-me demais da borda, diante dos meus pés desprenderam-se fragmentos que caíram pela escarpa. Não me ocorria como chegar à água, e muito menos à Ilha das Focas. Mas então recordei o que tinha dito Duncan sobre a Torre de Ellen. Ali estava a torre, uma pequena saliência de pedra, a menos de 1,5 metros, do ponto mais alto do promontório. Sob a saliência havia uma estreita brecha oculta entre as rochas, uma pequena chaminé que atravessava os 25 metros de escarpa. Era uma rota difícil, pela qual só podia descer um homem a pé. Desde a base da Torre de Ellen até à terceira ilha estendiam-se mais de 400 metros de água verde e agitada. Despiu-se e, depois de se persignar, encomendou a alma à mãe. De seguida atirou-se nu às ondas, cego pelo sal e ensurdecido pelo mar agitado, lutou contra a corrente durante um tempo que lhe pareceu extensíssimo. Quando pôde assomar a cabeça e os ombros, ofegante, viu que o promontório não estava atrás, como tinha julgado, mas à sua direita. A maré estava a baixar e arrastava-me, disse, irónico. Pensei que estava acabado, pois sabia que jamais conseguiria regressar. Já estava há 2 dias sem comer e não me restavam muitas forças. Então deixei de nadar e limitei-me a boiar de costas, entregando-me ao abraço do mar. Sentindo fraqueza por causa da fome e do esforço, fechei os olhos, procurando na mente uma antiga prece que os celtas recitavam para não se afogarem. Naquele ponto do relato, guardou silêncio durante tanto tempo que me perguntei se haveria algum problema. Mas por fim respirou fundo e disse com timidez: vais dizer-me que estou louco, Sassenach. Nunca o contei a ninguém, nem sequer à Jenny. Mas naquele momento ouvi a voz da minha mãe, que me chamava a meio da oração. Encolheu os ombros, incomodado. Queira Deus que tenha sido só porque pensara nela ao abandonar a costa. No entanto, ficou calado até que lhe toquei no rosto. O que disse ela? Perguntei baixinho. Disse-me: vem a mim, Jamie, vem a mim, filho. Respirou fundo e deixou escapar lentamente o ar. Escutei-a com toda a clareza, mas não vi nada. Ainda que estivesse tão cansado que já não me importava morrer, ao ouvir a sua voz, dei a volta e lutei por avançar. Pensava dar 10 braçadas e deter-me novamente para descansar ou afundar-me. À 8ª braçada, a corrente apressou-me. Foi como se alguém me tivesse carregado nos braços, disse, como se ainda o surpreendesse a recordação. Sentia ao meu redor. A água era mais morna do que antes e levava-me consigo. Bastou-me bater os pés um pouco para manter a cabeça fora d'água. A corrente forte e encrespada entre as ilhas e os promontórios tinha-o levado até à margem do terceiro ilhéu. Após umas poucas braçadas, ficou com as rochas ao seu alcance. Então senti algo que se erguia acima de mim e um horrível fedor a pescado morto, disse. Pus-me imediatamente de joelhos. Ali estava, a menos de 1 metro de distância, uma grande foca, macho, lustrosa e molhada, que me olhava fixamente. Ainda que Jamie não fosse pescador nem marinheiro, tinha escutado suficientes relatos para saber que os machos eram perigosos, sobretudo quando um intruso ameaçava o seu território. Vendo aquela boca aberta, com a sua formosa dentadura arreganhada e as dobras de gordura densa que cingiam o seu enorme corpo, não se sentiu muito disposto a duvidar. Pesava mais de 130 quilos, Sassenach, disse. Não querendo exagerar, teria podido lançar-me ao mar com um só movimento ou arrastar-me até ao fundo para me afogar. É óbvio que não o fez, comentei eu. O que aconteceu? Jamie desatou a rir. Creio que eu não estava em condições de fazer nada de sensato, de tão aturdido pelo cansaço. Limitei-me a olhar para a foca durante um momento. Depois disse-lhe: Não se preocupe, sou eu. E o que fez a foca? Jamie encolheu ligeiramente os ombros. Olhou-me fixamente. As focas não pestanejam muito, sabes? É enervante o seu olhar. Depois emitiu uma espécie de rugido e deslizou para a água. Descansando por um instante, Jamie iniciou uma metódica inspeção das brechas. Não demorou a achar uma profunda fenda que conduzia a um espaço oco, 30 centímetros abaixo da superfície rochosa. Bem, não me mantenhas em suspense, protestei. O ouro do francês estava lá ou não? Sim e não, Sassenach, respondeu. Eu esperava encontrar lingotes de ouro. 30 mil libras em lingotes de ouro seriam um grande volume. Mas no espaço oco só havia uma caixa, que não excedia os 30 centímetros de comprimento, e um pequeno saco de couro. Na caixa tinha ouro, sim, e também prata. Ouro e prata, sim. A caixa de madeira continha 205 moedas de ouro e prata, algumas com uma forma tão nítida como se tivessem sido recém-cunhadas, outras com as marcas gastas e quase invisíveis. Moedas antigas, Sassenach. Antigas? Muito velhas, queres tu dizer? Gregas e romanas, muito antigas. É incrível, suspirei. Era um tesouro, sim, mas não. Luís não o teria enviado para alimentar um exército, concluiu ele. Não. Quem colocara aquele tesouro ali não fora Luís, nem nenhum dos seus ministros. E o saco? Perguntei. O que tinha o saco? Pedras, Sassenach. Pedras preciosas. Diamantes, esmeraldas, pérolas, safiras. Não muitas, mas grandes e bem talhadas. Sorriu, franzindo o rosto. Bem grandes. Sentara-se numa rocha, sob o céu cinzento, girando as moedas e as joias entre os dedos. Por fim, teve a sensação de que o observavam. Ao levantar a cabeça, descobriu-se rodeado por um círculo de focas curiosas. A maré estava baixa e as fêmeas tinham voltado da pesca. 20 pares de redondos olhos negros estudavam-no com cautela. O enorme macho negro, mais valente pela presença do seu harém, acercou-se por entre fortes rugidos. Então pareceu-me melhor retirar-me. Afinal, já tinha achado o que procurava. Assim que pus a caixa e o saco onde os tinha encontrado, gatinhei para a água meio congelado. Em meia hora, a corrente levou-o para junto do promontório. Depois de se vestir, dormiu num ninho de ervas secas. Acordei ao amanhecer, disse suavemente. Vi muitos amanheceres, Sassenach, mas nenhum como aquele. Era como se o sol nascente estivesse dentro de mim. Quando finalmente consegui reter o calor e me pude manter de pé, caminhei terra adentro para a estrada, para voltar ao encontro dos ingleses. Mas por que é que voltaste? Quis eu saber. Se estavas livre, tinhas dinheiro e... E onde podia gastar esse dinheiro, Sassenach? Podia entrar na casa de um dono de terras e oferecer-lhe um denário de ouro ou uma pequena esmeralda? Sorriu perante a minha indignação, abanando a cabeça. Não, tinha de regressar. Podia ter vivido um tempo no marasmo, nu e faminto, mas procuravam-me, Sassenach, e com afinco, pois pensavam que eu sabia onde estava escondido o ouro. Enquanto eu estivesse em liberdade e pudesse pedir refúgio, ninguém estaria a salvo dos ingleses. Não quis expor as pessoas da região a esse tipo de perigo. Além disso, se não me capturassem, retomariam a busca aqui em Lalibroch e muito menos podia arriscar a minha própria família. E de qualquer modo, deteve-se, como se lhe custasse encontrar as palavras. Tinha de regressar, disse lentamente, nem que fosse só pelos homens. Os homens da prisão? Perguntei surpreendida. Havia prisioneiros de Lalibroch encarcerados contigo? Abanou a cabeça. Não. Havia homens de quase todos os clãs, mas precisavam de um líder. E tu eras um líder para eles? Falei com suavidade, dominando o impulso de lhe alisar a fronte enrugada. Há falta de outro melhor, respondeu, esboçando um sorriso. Ele viera do seio da família e dos rendeiros, de uma força que o sustivera durante 7 anos, e encontrara uma falta de esperança e uma solidão que poderiam matar um homem mais depressa do que a umidade e a sujidade e a doença presentes na prisão. E assim, muito simplesmente, pegara na gentalha e nos esquecidos, nos sobreviventes marginalizados do campo de Culloden, e fizeram os seus, para que pudessem sobreviver também às pedras de Ardsmuir. Conversando, cativando e persuadindo onde podia, lutando onde era obrigado, levaram-os a juntarem-se para enfrentar o seu captor como um só, pondo de parte rivalidades antigas entre clãs e tornando-se o seu líder. Eles eram meus, sim, disse baixinho, e tê-los a meu cargo ajudou-me a manter-me vivo. Mas os homens tinham desaparecido. Tinham-nos separado a todos para os enviar para uma terra distante, sem que ele os pudesse salvar. Fizeste o que podias por eles, mas já acabou tudo, consolei-o. Passámos um longo momento em silêncio, abraçados e acalentados pelos pequenos ruídos da casa. Ao contrário do tumulto comercial do bordel, esses pequenos rangidos e suspiros davam uma sensação de quietude, aconchego e segurança. Pela primeira vez, estávamos realmente juntos e sós, longe do perigo. Tínhamos tempo agora. Tempo para escutar o resto da história. Saber o que tinha feito com o ouro, o que acontecera aos homens de Ardsmuir. tempo para refletir sobre o incêndio da tipografia, sobre o marinheiro do jovem Ian, sobre o encontro com os agentes da alfândega na costa de Arbroath, e tempo para decidir o que fazer a seguir. Como havia tempo, já não era necessário falar de tudo isso. O último fragmento de carvão estalou na lareira. Encolhi-me contra Jamie, escondendo a cara no seu pescoço. Cheirava vagamente a erva e a suor, com um travo de conhaque. Ele mudou de posição para unir os nossos corpos nus ao comprido. O quê? Outra vez? Murmurei divertida. Não é suposto os homens da tua idade recuperarem a vontade tão cedo. Mordeu-me suavemente o lóbulo da orelha. Bem, tu também o fazes, Sassenach, observou, e és mais velha do que eu. Isso é diferente. Sufoquei uma pequena exclamação ao senti-lo sobre mim. Sou mulher. E se não fosses mulher, segurou-me, movendo-se sobre mim, eu também não o faria. E agora cala-te. Mal tinha amanhecido quando me despertou o arranhar da roseira na janela e um leve tilintar na cozinha onde se preparava o pequeno almoço. O fogo tinha-se apagado por completo. Abandonei a cama sem fazer ruído para não acordar Jamie. As tábuas de soalho estavam geladas. Estremecendo, apanhei a primeira peça de roupa à mão. Envolvida na camisa de Jamie, ajoelhei-me junto à lareira para reavivar as brasas. De noite deixara a janela entreaberta para evitar que o fumo nos sufocasse. O fogo de carvão emite muito calor, mas também muito fumo, como atestavam as vigas enegrecidas. Disse-me que, de momento, poderíamos prescindir do ar fresco, pelo menos até que o fogo estivesse bem aceso. A paisagem exterior era perfeita, na sua imóvel clareza. Muros de pedra e pinheiros escuros, como traços de pena sob as nuvens cinzentas da manhã. Um movimento fez-me desviar o olhar para o topo da colina, onde uma tosca vereda conduzia à aldeia de Broch Morda, a 16 quilómetros de distância. Um a um, três pequenos póneis montanheses surgiram no alto da encosta e iniciaram a descida para a propriedade. Estavam muito longe para lhes distinguir os rostos, mas as saias enfunadas revelaram-me que os três cavaleiros eram mulheres. Talvez fossem as meninas, Maggie, Kitty e Janet, que voltavam de casa do jovem Jamie. Jamie, o mais velho, alegrar-se-ia de as ver. Fechei a janela e tirei a camisa para me esconder debaixo dos cobertores. Ele sentiu o frio do meu regresso e rodou instintivamente para mim, curvando-se contra o meu corpo, como uma concha sobre outra. Depois esfregou a cara no meu ombro sonolento. Dormiste bem, Sassenach? Murmurou. Como nunca, assegurei-lhe, acomodando o meu rabo de encontro às suas coxas mornas. E tu? Murmurou, envolvendo-me com os seus braços. Sonhei que me fartei. E com o quê? Com mulheres nuas, sobretudo, disse, mordendo-me o ombro. E com comida. E o seu estômago rosnou com suavidade. No ar sentia-se um inconfundível cheiro a biscoitos e toucinho frito. Conquanto não confundas uma coisa com a outra, disse eu, afastando o ombro. Sei distinguir um falcão de um mergulhão quando o vento vem de noroeste, assegurou-me, e uma rapariga gorducha de um presunto bem curado, apesar das semelhanças. E apertou-me as nádegas com ambas as mãos, fazendo-me soltar um grito. Animal, protestei, pontapeando-o na canela. Ah, agora sou um animal, riu. Pois bem, com um profundo bramido, submergiu sob a colcha para mordiscar a face interior das coxas, sem prestar qualquer atenção aos meus gritos e à chuva de golpes que lhe lancei. Creio que a diferença não é tanta como eu pensava, observou, Assomando a cabeça por entre as minhas pernas, com o cabelo vermelho arrepiado como um porco-espinho. Ao paladar, era bastante salgada. Que... Interrompeu-o um súbito estrondo. A porta abriu-se, de par em par, batendo contra a parede. Voltámo-nos, sobressaltados. Na ombreira da porta, erguia-se uma jovenzinha desconhecida para mim. Teria 15 ou 16 anos, cabeleira muito loira e grandes olhos azuis. Os olhos estavam um pouco maiores do que o normal e fixavam-se em mim com uma expressão de espanto. Passaram lentamente do meu cabelo encaracolado aos meus peitos nus. Depois desceram até encontrar Jamie, que permanecia com a boca aberta entre as minhas coxas, mudo por um espanto tão grande quanto o dela. — Papá! — exclamou a rapariga cheia de indignação. — Quem é essa mulher? —